sozinho. Sem você, meu amor, sem carinho. Minha vida, meu mundo é você, então fica comigo. Eu não consigo ficar um segundo sem você, meu bem. Nem dividir esse amor que é meu com mais ninguém. Você é o meu mel, é meu mundo. Não vou te perder nem por um segundo. Com você é que eu fico feliz, meu tesão de mulher. Ficar contigo é como fosse renascer. É como fosse uma viagem pelo infinito, vendo o sol nascer. Ficar contigo é como um sonho de verão. Acordar ao canto dos pássaros, ouvindo uma canção ao som de um violão. Ficar contigo é como fosse renascer. É como fosse uma viagem pelo infinito, vendo o sol nascer. Esse amor que é meu com mais ninguém. Você é o meu mel.